O Senhor fala claramente, nós vamos estudar mais profundamente tudo que Deus tem mostrado aqui. Ele fala: maldito seja o enganador. Súdito? Não. Enganador. Mas ele estava te honrando, aqui atrás falou de cantar, de acender fogo. Ele disse que quer que feche isso aí. Ele está falando que tinham ofertas, tinha animais no altar, tinha pão no altar. Ele disse que são animais coxos. Ele disse que não é o melhor que nós tínhamos. Quando eu era criança, nós ministrávamos muito lá em Itapecerica. Cadê o Wesley? O Wesley está aqui, o Wesley conhece Itapecerica, já foi lá também. O Wesley é meu primo, já fomos lá muitas vezes. Nossos pais iam passar o final de semana lá, evangelizando, e a gente ia. E um dia tinha um rapaz, um senhor lá chamado Josefo. E o seu Josefo frequentava o culto, mas ele não era bem da cabeça. Minha mãe está aqui, lembra dele, não lembra? O seu Josefo. E um dia o seu Josefo veio a nós e ele entregou um vaso todo dourado e disse que era presente dele para nós. E nós levamos aquele vaso, achamos engraçado aquele negócio, um vasinho pequenininho, leve, mas todo dourado. E em casa um dia, eu e meus irmãos, éramos pequenos, crianças, nós vimos que era um papel dourado colado no vaso. E a gente puxou uma pontinha e foi puxando, e puxamos o papel inteiro. E descobrimos que lá dentro tinha um vasinho de plástico, azul clarinho, bem vagabundinho, e todo sujo, mofado. E nós ficamos olhando aquilo, e na nossa ignorância de criança, a gente riu daquilo. A gente riu do seu José. Meu Deus, ele achou que ia enganar nós. Ele pôs um papel ali. Irmão, eu nunca, hoje, criticaria o seu Josefo, porque hoje eu tenho entendimento de que aquilo deve ter sido o melhor dele. Mas Deus sempre me fez lembrar desse vasinho, dizendo: filho, você não. O Josefo pode produzir algo assim, e ele pode ter desejado te honrar assim, mas você não. Você não me venha com vasinhos mofados, cobertos de ouro. Não seja um enganador. O Senhor diz assim: maldito seja o enganador. Deus não está dizendo que vai amaldiçoar, mas Deus está dizendo, no contexto de tudo que estudamos e na coerência de tudo que estudamos na palavra dele, Deus está dizendo assim: gente, se você não me honra, você vai andar em maldição. Você vai experimentar tanta coisa difícil, ruim, agarrada, e chorar, e lamentar, e ranger os dentes, e lamuriar por tanta coisa que será maldição na sua vida. Então não seja enganador. Não traga alguma coisa que não tem valor como sendo algo que tem valor. Não queira convencer a mim de que você está fazendo o melhor, porque eu não estou recebendo honra nenhuma. Eu só recebo honra quando o que você está fazendo é o melhor. O melhor para o Senhor. Irmãos, eu reconheci nesses dias que existem áreas na minha vida que eu não estou fazendo o melhor para o Senhor. Existem pequenos detalhes que toma tempo, que absorve muito da gente, e a gente acaba deixando eles passarem batido, mas que são detalhes que honram ao Senhor, porque não são as coisas grandes que honram, são os detalhes. Não é o grandioso, é você ter aberto mão de tudo que parece grandioso e cuidar de um detalhezinho, que era exatamente o detalhe do interesse de Deus. coisas mínimas. Nós vemos na cultura dos orientais muita honra. O oriental, ele é por tradição um indivíduo, uma pessoa que gosta de honrar. Então, o oriental, se você vai ao Japão, se você vai à China e você vai ser recebido formalmente, você é recebido com um chá. Tem uma cerimônia do chá. Tira os sapatos, entra numa sala especial da casa, se assenta naquele tapete e vai tomar o chá. Que o anfitrião está dizendo? Você é importante para mim. Eu parei tudo para gastar tempo tomando chá com você. E dizem os estudiosos das empresas que os ocidentais chegam lá desesperados para fazer negócios rápido, e vamos entrar, vamos direto, vamos abrir aqui a apostila, computador, mas eu tenho mais... Não. Mas se a gente ganhasse essa tarde, já podia... Não, essa tarde nós vamos para a cerimônia do chá. E aí tem todo o... Sabe por quê, irmão? Não tem nada de valor dessa terra que honre alguém importante. Eu posso mandar comprar o melhor diamante lá na joalheria e mandar entregar, mas talvez um papelzinho escrito à mão, uma frase que mexe com o coração, seja uma honra maior do que o diamante. Deus quer nos levar a uma dimensão nestes dias de detalhes com Ele, que vão exigir muito de nós, mas que vão nos levar a uma outra dimensão de relacionamento, em que a gente para cuidar de detalhes que honram ao Senhor. Senhor, eu não quero vir rapidamente ao culto. Ai, que bom que eu fui ao culto, porque já tinha muito tempo que eu não conseguia, minha vida está uma correria. Talvez isso seja um engano. Talvez Deus esteja recebendo um vasinho e tirando o papel laminado. Não, isso aqui não é o teu melhor. Isso aqui não é o teu melhor. Isso aqui é o que está sobrando. Não se honra ninguém com o que está sobrando. Eu sou o teu Deus. Ele começa dizendo isso. Eu vos amei, diz o Senhor. Eu vos amei. Eu entreguei o meu filho para vocês. Ele morreu no lugar de vocês. Eu vos amei. E Paulo diz ainda, quando éramos perdidos pecadores. E vocês me dizem, em que nos amaste? Olha como é que está a minha vida. Olha que luta que eu estou passando. Onde está Deus? O Senhor vem e diz, vocês dizem, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus está dizendo assim, filho, eu fiz muito mais do que você imagina. Eu fiz o que você não pensa, não consegue imaginar, para honrar você. E ele diz, os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além das fronteiras de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes que desprezais. Deus está deixando claro que ele não fala para ímpios, que ele não fala para gente que não quer saber de Deus, ele está falando para os sacerdotes. Diga, eu sou um sacerdote de Deus, eu fui chamado para ser um sacerdote, eu fui comprado por Cristo Jesus para ser sacerdócio e reino de Deus. E o Senhor vem e diz, ó sacerdotes, Onde está a honra? Vós me perguntais, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Trazeis animais cegos, coxos. Apresenta ao teu governador. Leva esse nível de presente e de honra para a pessoa que você ama, ou a pessoa que você admira, ou aquele que está acima de ti. Veja se ele vai receber isso. Todos os mandamentos do Senhor, todos os ensinos do Senhor, todos os preceitos do Senhor nos levam a prestar atenção no que Ele quer, a servi-lo como Ele quer e honrá-lo diante de todos, de homens, de anjos, de demônios, honrar ao Senhor. E Ele disse, aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele. Isso é, aquele que me honrar, eu honrarei diante do meu Pai.